O 1648 na escuta da, do Solo Salvador? O 1648, no, o senhor vai fazer a saída Aron, após Aron direto Aracaju. O LS, Extra Runway 2847. I'll call establishing down to 2500, heading direct to Sierra Vita 363, Azure 2780. Controle Salvador, bom dia, 2770 Azul. Confirme. 2770 da Azul. Quem irá fazer o sobrevoo? Quantas milhas de Salvador? Afirmativo, então mantém por até 2500 pés, direita Aron, Aron, Aracaju, Oceano 6140. Chame pronto para o posicionamento do portão 3. Afirmativo, vai chamar pronto no 3. O 1184 no portão 4, livre para o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Livre para o pushback acionamento, 1184, chama ele no táxi. Tudo no bairro de Valéria, Águas Claras, Valéria, seguindo o sentido centro pela BR. Sete. Salvador ainda, o Guardião 08. Prossiga, Guardião 08. Tem entrada na terminal Aracaju, ao 1400. 1400, copiado. Alfa, confere. Aracaju tem 1700 já aprovado. Aguarde um minuto, cobra, senhor. Guarda. 7-0, contato radar na decolagem, suba inicialmente até nível de voo 1-1-0, restrito no 110 e voe direto coral. 110, restrito direto coral, 2770. Mando pronto, correção, cometa 64, aguarde para o início do táxi. Aguarde para o início do táxi, mantenha a posição. O alto. Oi, Vasquei. Irmão, lobo solitário. Opa, abraço. Então, 3740, mas quantas milhas nessa proa? Mais 20 milhas nessa proa, tá? 3740. Sente. Cometa 64, autorizado o táxi da ponte para do hotel, mantendo posição no ponte para do hotel. Dona 739, desça até nível de voo 130, reposte ao fim do desvio. Que é legal, nós 015. 130, reportar. Vai precisar uma testação de mais 30 milhas, ele está próximo da direita, até o fim. Estimativo, com 739, após o desvio de voo sim, reposte ao fim do desvio. Sim. Voando 30, 3740. Sente, então 3740. 7780, establish holocalize. 780, contact Power 1-8, decimal 95. Thank you, 1-8-9-5. Torre Salvador, é o Azul 2780, estabilizado na frente. Azul 2780, continua a aproximação, reporta visual ao campo. Deixamos visual com o campo. Azul 2780, autorizado pouso 228, 2200 graus, 1-4. Autorizado pouso, Azul 2780. 740, informa o tráfego, 11 horas, 19 milhas, rumo sul, cruzando nível de voo 060. Em subida para 1-60. 3-7-0-9. Azul 2770, informa tráfego, 1:07 rumo oeste, cruzando em verde voo, 1:70 em descida até 1:20. Sim, 2770. Mantenha a posição antes da Taxiway Kilo, aguardando para ingresso da Taxiway Alpha, Gol 124, Kennegal no 025. Via pátio principal, pátio 3, aguarda antes da Kilo para ingresso na Alpha, Gol 1-1-1-8-4. Tran 4777, desce e mantém nível de voo 080, Kennegal no 015. 080, 1015, Alamir. Possibilidade de voz 20, o 4777? A gente mantém a posição, comenta 64. 205, 20 milhas aproximadamente. 2770, ainda restrito no nível de voo 110, reposta fim dos desvios. Gente, restrito ao 110, reposta fim dos desvios o 2770. Tran 4777, mantenha a chegada, reduz a velocidade para 250 nós, número 2 na aproximação. Ok, vai reduzir 4777. American 229, prossegue. É o American 229, na posição 11 do pátio principal, para reboque até a posição 01 do pátio 3. Cordel 229, então do 11 do pátio principal até o pátio 3, portão 1, correto? Correto? Senhor ativo, posição 01 do pátio 3. Correto, senhor. Aguarde, eu tenho algumas aeronaves para puxar no pátio principal. Assim que eu tiver a liberação, eu libero o senhor até o portão 1. Ok, América 229 na escuta, mantém na escuta. Só o 140 no portão 3. Devido ao NOTAM em vigor, Zulu 0538-0539, nós podemos ter aeronave na Alfa com operação de pouso e decolagem na pista 28, enquanto a operação ainda em IMP, caso autorizasse se acionar agora, muito provavelmente eu teria que esperar perto de 10 minutos acionado aguardando o taxi. Então, por gentileza, aguarde até eu ter uma provável certeza de que o senhor é taxi até o ponto. Espero sem problema. Tran 3740, tráfego superado, desça para 4.000 pés, QNH 1005. Tran 3740, para 4.000, 1015. Estimativo. As 2740, solo 49, livra na Delta, mantente da Alfa, solo 219. Estimativo, só vai levar na Delta, ao livrar o 219, solo. De espera da pista 28, QNH agora no 015, no ponto de espera do 28, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, gol 1-8-4. Ciente, gol 1-1-8-4. Ciente. Mantenha-se em condições de 2.500 pés, o QNH no 005, fique atento às decolagens da pista 28, a pista 1 da pista 28. Solo Salvador. Azul 2770, sube e mantém nível de voo no 60, voe direto, coral após desvios. Autorizado, curta 60 após desvios, coral, 2770. 1739, desça até nível de voo 120. 120, 739. 18, na retaguarda do mesmo, autorizado ingresso na Alfa até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, azul 2780. Ativo, só faz isso com o colega da Gol, ao passar, ingressa na Alfa, o pátio 3, o 2780. Então, 3740, se tiver condições, autorizado certo 366 para o ILS X-Ray. Direto para o 366 ILS X-Ray, tá? 3740. Tran 3740, corrigindo certo, 363. Ah, corrigindo 363, Tran 3740. Relativo Tran 3740, voe certo 363 e desça até 2500 pés. NH 1005. para 2.500 direto o 363 e 1.015, confirma? Relativo, QNH 1005, 1.015. 1.015. Afirmativo, 1.015. Positivo, agora sim, obrigado. Sente. Então 4777, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 210, limite a radial 100 do Verde Salvador. Hoje vai ter que manter mais 10 milhas nessa proa devido à formação na sequência. Silêncio 3447, se a condição reduza para 200 nós a velocidade. Ok, reduzindo. São 90 para 80, 4777. 7477, desça até a nível de voo 060. 060. 184.028, pronto. Voo 184. Autorizado alinhar e manter, 284. Autorizado alinhar e manter, 28, voo 184. Via Alfa, que é ponto de parada 28, para decolagem da pista, né? Preciso da Alfa livre, tem que dar nota. Confirma? 739 vai atingir 230. Como 739, desse inicialmente até nível de voo 090, que é legal no 005. 090. Então 4777, informe a velocidade que pode reduzir. Tá com 200 agora. Sente. Por favor, senhor, pode confirmar o vento pro gol 1184? Vento 230 graus, 129. Sim, obrigado. Conseguiu? Afirmativo 3740. Chame 140, autorizado táxi via faixa 3. Chame antes da táxi feitilo para ingresso 6140, que não dá 0.5. Gol 1184, autorizado a decolar para os 28, vento 220 graus, 1 menos. Autorizado a decolagem, 1184, mantendo para o até 2.500 pés, 1184. 120, também grande desvio, responda assim que seja possível, o print da 3198. Para prosseguir na descida, 4777. 4777, desce até 5 mil pés aguardando. Tem condições de curvar à esquerda para ser vetorado? Agora sim, tem condições de curva esquerda. 4777, curva esquerda, proa 205, limite a radial 100 do Velho Salvador. Esquerda 205, limite a uma centena de Salvador. Tigil 90, gol na 7, Fernando. Sim. Tá 3740? A 3740 fez um sobrevoo do 363, só perdeu altitude e já está na proa de interceptação. Sim, já está estabilizado. 3740. Com 739 desse, mantém nível de voo 060. 060, 739. Copiado 6140, mantém a posição, aguarde para ingresso. Polícia Salvador 1968. 198, gol 11, 84. 864, ali mantém, pista 18. 24, quando autorizado, inicia de imediato. Olá. Cono 739, vetoração de sequenciamento, vem na proa 110. Cono 102, Santana. Sando 1900 agora, vai seguir na proa até 2500 após Aron, confirma? Afirmativo, prossigo com formato autorizado. Obrigado, gol no 184. Cono 777, resumo navegação, será seu 363. 363, pode descer? Afirmativo, desce e mantenha 2500 pés, já pode estabilizado. Ok, autorizado ILS, 2500 vai botar estável, 4777. Confiado, gol 648, táxi aprovado via faixa principal, faixa 3 e quilo, até o ponto de espera, correção, até a taxiway quilo. Chame, fale ingresso na taxiway alfa, chame, ajuda aqui na faixa 3. Cliente via pátio 2, ingressa na quilo, reportamento para entrar na taxiway quilo, gol no meio da frente. Gol 6140, autorizado ingresso na taxiway alfa até o ponto de espera da pista 28. Operação agora visual nos mínimos, 1500 pés com 5 km. Na posse espera do taxiway Golf, chame torre, frequência 198, estimal 95. Hoje na 6140. Gol no 648, reautorizado ingresso na alfa até o ponto de espera da pista 28, a retaguarda do Airbus da Avianca. No ponto de espera da pista 28, quando pronto, chame torre na frequência 118, decimal 95, gol no 648. Ok, gente, livre táxi via faixa 2000 em alfa, no ponto de espera 288, reta 3. Gol no 648, reautorizado ingresso na Juliette para o taxiway alfa. Ingresso na alfa via taxiway Juliette. E a retaguarda do Avianca chama como número 2, não pode esperar a pista 28, o gol no 648. Positivo, agora entendeu, via Juliette Alfa, retaguarda do Avianca, e não pode esperar a 2895, o gol no 648. Solo azul 2790, parte 3, puxa estacionamento. Parte 3 comprovado, o puxa de estacionamento, o azul 2710, chame pronto para o táxi. Livre, puxa estacionamento, chamada pronto para o táxi, 2710. Solo gol 0094, informação alfa, 370 Fortaleza. Gol 0094, informação alfa, confere para Fortaleza, aguarde 370, prepara a saída Momo, transição de Lube. 664, decolar no salvo, 1, transição coral. Cometa 64, contato radar, sub, mantém nível de voo 100 e a saída São Rono. Foi coordenado anteriormente 160 pelo Minas, está fazendo a convênio. Gente, Cometa 64, sub mantém nível de voo 160, inicialmente suba até nível de voo 100 e vou direto coral. Direto coral, subindo para 100. Já o 08, mantém o parque do Perfil Sul, aguardando transferência da torre. Enter. Prossiga 05. Já 05, mantém a posição agora de coordenação com a torre. 739, desça para 2500 pés, voo certo 363 para o ILS X-Ray pista 28. 4366, desça para 2500 supernova. 740, solo 00, livre à esquerda, mantém posição de da alfa, chama solo 1209. 219, desça 3, 740. Guardião 08. 08, 5 milhas para a Conde, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 070, chame controle, Aracaju no 20, decimal 3. 6140, mantém ponto de espera da Golf, aguarda. Ponto de espera da carteira 2, 6140. Dan 4777, visual campo. Ainda negativo, uma camadinha aqui. Gente, é quantos visual a pista de controle? A última. transição Froti, a transição modificou agora para Froti. A pista em uso é a 28 após decolagem, pista 28, mantém proa até 2500 pés, que após curva à direita. Transponder 5443, frequência do controle Salvador em 119.8, voo 1094. 370, Fortaleza, Rota do Plano, decola 28, Momo próximo, frente até 2500, curva à direita, 5443, 1935. Objetivo 080. Projeto somente 080, correta metade. Salvador, bom dia, até 319, informação Alfa, autorização Galeão. 3191, a informação em curso agora é a Bravo, acabou de mudar, soldando operando o visual. A Galeão tem o 340 já aprovado, prepare Sanvo 1, transição Doclo e agora de quatro. Ciente, autorizado 340, aguardando cópia, rota 3191. Cometa 64, informa o tráfego, 1 hora, 7 milhas, rumo oeste, cruzando em vez de voo 190, em descida ao 090. Ciente, Cometa 64. Autorizado ingresso Juliette para o portão 09. Juliette 09, 3747. Salvador 052 a bordo, copiado, 0790, táxi aprovado via FAT 3, Kilo e Alfa, até o ponto de espera da pista 28, que vamos gerar no 5, no ponto de espera da pista 28, quando o ponto chama torre na frequência 118.95, mas 0790 tem um bom voo. Táxi via FAT 3, Kilo e Alfa, quando pronto, ponto de espera da 28 na rua, 118.95. Obrigado, até o retorno. Estabilizado 739. 739 chama em torno no 8 decimal 95. 395. Regina 090, 3198. 1739 chama em torno no 8 decimal 95. Padrão 05 chama em torno no 8 decimal 95. Então 3198 desça para 4010. 4398. 1973. Corrigindo, Cometa 64, tráfego esperado, não até nível de voo 110 inicialmente. Autorizado 110. O Galeão, nível 340, rota conforme o plano, aerovia Pesolo 44 inicial. Circulando da 28, perfil Sanvo 1, transição Doclo, primeira curva após 2500 pés, à direita. O Transponder 5450, controle 19.8, tá? 3191. Correto, 3191, somente após 2500 pés, na pista 28, curva à esquerda, para subida Sanvona. Afirmativo, após 2500, curva à esquerda, no perfil Sanvona. Correto, protegimento 3191, chame pronto para o pushback acionamento. Confirme, por gentileza, somente o seu portão. Aqui é o 06. 06, gente. Alba de Salvador, bom dia, 4777, vibrou pela ECO. 9739. Via ECO, mantenha a posição na taxa ECO, aguardando para ingresso na Alfa, senhor. Positivo, mantenha ECO, aguarda Alfa, visual com azul, o 4777. Afirmo, 4777, após o azul, autorizado ingresso na Alfa. Chame para ingresso o taxi Juliette, o Tan 4447. Correção, 4777. Ô, senhor, após a passagem do colega azul, segue de Alfa, chamada para Juliette, 4777. 439, helicóptero, seguindo para o pouso parado, cabeceira 35, à esquerda do eixo, sem interferência. Tango Papá Tango Romeu, informação em curso é a Bravo para Sierra Delta Charlie Oscar Sorocaba. Eu já tenho aprovado o nível de voo 430. Confirme por gentileza. Parte onde se encontra e pista de onde vai decolar. Rádio 5, decolada 197. Porém, eu chamarei para a conta. É só para confirmar se eu já procurei nosso plano. Obrigado. Boa paciente. Passou o Guardião 05, sinal cabeceira 35. Áudio 05, vento 230 graus, 109, reporta cabeceira 35, solo controlado. Reportará na 35, Guardião 05. É o América 229. América 229, o senhor inicia o pushback no portão 11 e aguarde para o início do reboque. Eu tenho uma aeronave prestes a ingressar no portão 8, ok? Ok, livre o pushback e chamará para o reboque. American 229. Afirma. Controlado, guarda 05. Afirma. Gol no SAT 39, solo 08, livre à esquerda, mantém posição antes da Alfa, chama solo 12 na Small 9. Ok, livre à esquerda, mantém antes da Alfa, chamando 739, obrigado. Livre, ingresso para o 8, obrigado. Salvador, gol 739, viva a pista. Gol no 739, táxi aprovado de Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa, Juliette, 04, obrigado. Comida 64, confirmando, está autorizado de subida até nível de voo no 60. Gente, autorizado no 60. Recontra. 09, passa no portão 2, aguarde pelo posicionamento, senhor. Aguarde. Sente solo, considerado 09, encontre para cá, de 05. 2, Salvador, bom dia, azul 2710, ponte espera na Golf. Azul 2710, bom dia, manter ponte espera guardando. Manter. 270, autorizado. Alinhar e manter pista 2-0. Alinhar e manter na 648, decolado 10, controle 1 no 9 decimal 8. 9, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol no 648, decolou. No 648, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350 via saída Aron. Gente, ainda está restrito para curvar direita após 2000? Autorizado, gol 648, curvar direita, direto Aron. Direto Aron, obrigado. Estabilizado 3198. Desde no 98 semitono no 8 decimal 95. 29. Chame 6140, sub e mantém nível de voo 330. 330, repetido, 6140, chame. 98, continua a aproximação, informarei pistoleiro. 3198. 27-10, autorizado a decolar pista 28, S2, 20 graus. Decolagem, 27 graus. América 229, para prosseguir no reboque, até a posição 01 do PAC 3. Confiado, senhor, aguarde o América 229. Eu não aguardo, América 229. Bono 094, mantenha a posição. Solo, vou 79. Bono 739, prossiga. Beleza, aqui no 04, aqui. Está faltando o balizador para nós aqui. Balizador para o senhor Sente. Obrigado. Qual seria a prova de Aracaju agora? Sente, aguarde coordenação. Gol no 648. Já coordenar, agradeço. Já livre informações aqui na prova de Aron. Papa Romeu, Foco Tango Bravo? Sente. Azul 270, decolada Azul 12, controle Salvador, 119 das 9. 198, boa. Vai subir e manter o voo no 648. Controle Salvador, bom dia, Azul 2710, decolou na Sushkot. Azul 2710, contato radar na decolagem, sub manter o nível de voo no 70, retornando para o outro a 2500, após, curva direita direto, Aron. Vamos manter a proa até 2500, após, curva direita até Aron, o 2710. Tchana 6140, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. Chame 229, autorizado por seguir, chame através do portão 62, chame American 229. É, livro, reboque e chamará no através do 62, América 229. Começando 64, solicita no aeronave? Cometa 64, solicita no 130, por enquanto. Cometa 64, no 130 é incorreto nesta rota. Não confio. Vai manter 130 até quantas milhas? 10 milhas, máximo. Obrigado. Bruno 648, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. 2685, obrigado, bom dia. Juliette, senhor. Alfa, chama para ingresso, Juliette. Devido a formações. Vê-se aqui na Zeta, autorizado direto Conde. Autorizado direto Conde, vê-se aqui na Zeta. Bono 094, aguarde para mim escutar aqui, senhor. Aguarda, bom, 3198, condições de agilizar, ingressar Juliette, portão 05. Afirmativo. Agilizando na agilidade possível, ingressar Juliette, portão 05, 3198. Seguindo Juliette, portão 5, 3198. Voo 91, o senhor vai ter o seu pushback aprovado em aproximadamente mais 4 minutos, senhor. Show, muito obrigado. O 094, o senhor está ingressando no portão 5, assim que o mesmo parqueado, o senhor tem de táxi via faixa principal, Índia, correção. Faixa principal Juliette Alfa, até o ponto espera da pista 28, Canigal no 094, acabou de mudar agora, no 094, no ponto de espera da pista 28, quando pronto, chame torne na frequência 118, decimal 95. Gol no 094, tem um bom voo. Juliette Alfa, Gente, cometa 64, civil mantendo em vez de 1160. Busca 229, está autorizado o reboque até o pátio 3. Livre o reboque até o pátio 3, posição 01 na América 229. Gente, voo estável, vídeo está nível de voo 120, QNH 1094. Avião aprovado por estacionamento, portão 62, deixa eu me pronto para o táxi. Autorizado por estacionamento, é 3191. Confirme? Confirme 2001. Vai ficar na proa de 1. Vou e o Sprint vai ficar restrito o nível de voo 120 devido ao setor de decolagem. Cometa 64, 6 milhas para terminal Ilhéus, serviço radar encerrado, mantém nível de voo no 60, chame controle Ilhéus, frequência no 20, decimal 1. Pastor 03, acione identificação, mantenha. Foi direto coral, Pastor 03. Pastor 03, contato radar, acionado 5406. Quantas milhas 2710? Seja após desvio e veio com ele. Ok, deveria desvio após voar com ele. 2710. Controle de Salvador, bom dia, voo 9250. Seu 9250, desse mantém nível de voo no 30, QNH no 0, 14. Oi, Salvador, gol no 094, tá pronto. No 094, autorizado MA de decolar. Pistão no 0, 230 graus com 10 nós. Decola da 28, gol no 094. Lutando 3191 para o táxi, 1160, a bordo 303 horas e 30 de autonomia alterna na cabina. Qual o PUB, por gentileza? 1160. 1160, cliente, está autorizado o táxi via Juliette Alfa e no ponto de espera da 28, torre em 1895. Juliette Alfa 1895, bom dia. Bom dia. Uma Papa Tango Romeo, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Sorocaba, 430 nível, via Pesulu 10 até Bubave. É o Pesulu no meio até Polo e após é conforme o plano apresentado. Decola da 17, curva à direita, saída Sanvo 1, transição Motiva. O controle 19.8 e o transponder 5424. Aprovado 430, Sorocaba, Pesulu 10, Bubave, Pesulu 6, aposto conforme o plano, decola da 17, curva à direita. Sanvo 1, a saída, transição ótima. 198 é o controle, aciona 5424, pronto para acionamento, parte 20, Papa Tango Romeo. Papa Tango Romeo, correto, cortejamento, o senhor já tem o POB agora? Meia dúzia agora. Chame a torre, 1895 acionamento, o viagem. 1895, obrigado, bom dia. Sente. Motor Salvador, voo 9094, decolou da 28, está mantendo o eixo até 2.500 pés. Sente, voo 094, após 2.500, subi e mantém nível de voo 3, 70 na saída Momo, contato radar na decolagem. Sente, após 2.500, priva, frotinha após 2.500. Voo 094, após 2.500, autorizado o código. Código, obrigado. Xané 6200, desde que mantenha nível de voo 060, QNH 0904. 060-014. Confirme a prova, pastor 03. Tem. Vai cruzar o 140, 9250. É, 9250, desse mantém nível de voo 090, Senegal no 0.94. 090, voo 9250. Tem que ser apresentado a linha de decolagem na 2823 da manhã. CPIP, após CPIP, terra do 363. Questão. 2.500 até a chegada até a CPIP, depois do 3.000. Autorizado, chame na Romeu, corrigindo, chame na Papa Baringa, Papa Tango Romeu. Valeu na Papa Baringa. Prossiga, pastor Galo 3. Ele diz visto, pastor Galo 3, reposte na proa de coral. Controle Salvador, bom dia, tá 3191. Então 3191, contato com radar na decolagem, sub e mantenha nível de voo 100 via saída São Bruno. Ok, sobre via São Bruno, já pode retomar a saída, tá, 3191? Autorizado, 3191. Ok, direto São Bruno, tá, 3191. 10094. Suba e mantenha nível de voo 330, vou direto a Buco e chame o Centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. Gente, curva direita agora na Pro de Buco, sobe restrito nível 330 e chama o Centro Recife 3325. Centro 3191, autorizado direto Leda, ainda restrito no nível de voo 100. Direto Leda, restrita 100, tá 3190. 19250, confirme sua velocidade. 2509. 19250, número 2 na aproximação, reduza para 230 nós, desça para 4000 pés, QNH 1004. 230, 4000, 1004. Xena 6200, se tiver condições, está autorizado, Xena 3363. Guarnição direto 363, 6200. Papatango Romeu, decolagem autorizada, pista 97, vento 220 graus, 109. Iniciando, Papatango Romeu. Qual é a frequência de uso lá da de Aracaju para o Azul 2710? A Azul 2710 já está 9 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Sub mantém nível de voo 170, chame controle Aracaju 120 decimal 3. Controle Aracaju 203 azul 270. Luna 094. Afastamos, Romeu, decolada aos 33, chame o controle, frequência 119.8, boa viagem. 19.8, Papatango Romeu. Obrigado, bom dia. 19. Controle ao Papatango, Papatango Romeu. Papatango, Papatango Romeu, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100, conforme a restrição da saída São Bruno. Papatango Romeu, ciente, solicita voar na proa 155 para desvio de informações. Teve desvios, Papatango, Papatango. Papatango, Papatango Romeu. Papatango Romeu. Papatango Romeu, suba inicialmente seu nível de voo 090. Inicial até o 090, Papatango Romeu. Voo 9250, desça para 25000 pés. Após CPIP, o ICF do 363 para o ILS, é que o CPIP está 22. 72500 pés, após CPIP 363, voo 9250. Azul 4082, desça via chegada a CPIP para nível de voo 120. Sente. Xanabé 200, chame turno no 8, decimal 95. 895, boa. Fala, meu Delta Charlie Juliette, para o Santos Dumont. Tá pronto para cópia? Eu desvio foi o Prim. Aqui é o Prim, pode ser o bom dia, o Xené 6200, já avisou a missão? Afirmativo. Ok, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 89, ajuste de altímetro transado na pá. Ciente, autorizado pouso, com 1014, 62, não pá. 6200. 8. E o transponder, 5437. Controle 3191, desvia de direita, proa 215, para levar a formação. Quantas milhas 3191? Por 30 milhas, senhores. Sente. Controle, o Papatango Romeu tem condições de voar na proa de SAS agora. Confirme. Vai voar na proa de Sanvio. Foi letra, Papatango Romeu, estava restrito no nível 100. Ah, foi recebido 120. Sente, Papatango, meu voo ileta, subindo até nível de voo 430, informa que há uma restrição na saída, nível 100, até 30 milhas de Salvador. Ah, você viu, gente, está autorizado agora 430, Papatango. O controle do TAN 3190 informa que a pode do clu. Libra formações. São 3191, no centro autorizou Dogito. Obrigado. Vai voar Dogito, tá 3191. Ô, controle, apenas para esclarecimento, aqui na carta consta que decolando da pista 28, a restrição é de para uma 100. Sei. Solo Motion, né? 6200, livrando a percurso. Proxené 6200, táxi via Alfa Kilo, Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingressar no principal. Então, Alfa Kilo, pátio 3, vai chamar para ingressar no principal. 9250, chame turno no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, gol 9250, bom dia. Gol 9250. Pouso autorizado, pista 28, vento 2, 10 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 9014. Teste de repouso na 28, do 9250. Papatango, Papatango Romeu, chame o centro Recife, frequente no 25 decimal 1, no alterno no 23 decimal 8. 251, 238, Papatango Romeu. Continue o táxi em frente, o portão é o 03. Continue o táxi em frente para o 03. Azul 4082, informação de tráfego, 11 horas, 2,6 milhas, rumo sul, mantendo nível de voo 190. 4082. 4082, corrigindo o nível do tráfego a nível 100. 8703. Pastor 03, informa de tráfego 1 hora, 24 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo 150, em descida para 190. Pastor 23. Pastor 23, me escuta. Pastor 23, informação de tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo 140 em descida para 190. Pastor 23, sim. Espera 2303, confirma o indicativo de chamada? É o Pastor 03. Pastor 03, vem aqui. Nós 250, no solo aos 41, livre à esquerda, no 21, décimo 9. Esquerda, 219.